Pensa, meu povo de Deus, é rejeitado por muitos, mas no grande dia vai morar no céu. Pode ser muro de concreto ou barreira, Deus hoje vai destruir. Pra dar vitória aos seus, Deus vai lá no deserto, faz rocha se abrir. Faz estalda se prostrar pra saber que ele é Deus, outro igual não há. Derruba gigante, mata e vitória seu povo pode contar. Estéreo de filho até grande muralha é derrubada com grito. Velha tem menino e peixe, é transporte, rainha é livre da morte. Pra saber que o povo de Deus é um povo diferente, rei come capim. Atrasa relógio, acerta e vitória seu povo conta sim. Pois o Deus que agiu no passado não deixa seu povo sem bênção na terra.